Thank you. autorizado, puxa, estacionamento azul 4959 do pátio 3. Sanitário. Azul 4959. Para o Times Azul 4959, temos 68 a bordo, 3 horas e 36 e alterno Salvador. Ele está até o ponto de espera, parte 1, já quando lá a torre 1 no 8 decimal 95, ajuste a 0 no 5, bom voo. 0 no 5, prossegue em frente, parte 1, já quando lá 18 no 5, obrigado. azul 4959. 4959, ali decola pistão no zero, vento noite 0 graus 8 nós. Decola no zero, azul 4959. Passando o Vitor Kilo Delta, acionando a identificação. Boa, na proa 0620. O Vitor Kilo Delta, descendo até o 050. 0620 até o 050. Vitor 959, decola 46, controle no 208. 208, 4959. Salvador, boa noite, Santa 3170, quem tiver informação, obrigado. 3170, para identificação, 0620, vou direto do ano. 060, direto do ano. Salvador, boa noite, azul, 4959. 4959, contato radar, Super Uni 2140, via saída coral. 140 coral, azul, 4959. Kilo Delta. Aí, só pode ser o Vitor Kilo Delta, deixa até 4 mil, péssimo ajuste 013. Tá tudo no 4 mil, Kilo Delta. Tá 3170, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. Informa ajuste no 015. 3.025, camarada, estabilizado em área, ajustando 3170. Estamos em Porto Lugar, está confirma indicada? 200. Então, se uma tinha 4 mil, guardando para prosseguir na descida. Então, Vitor Kilo Delta, mantenha por 060, pelo limite será radial 290 de Salvador, guardando o último vetor para o localizador. É autorizar a proa da rotatória. Mantenha Vitor Kilo Delta, vou manter então a proa 060, guardando para o cancelamento. Até 3 mil pés, o Vitor Kilo Delta. 3 mil pés, é transporte de óleo de caixa. Na 3-1, no centro com o localizador, completa direito na Pro 065, reporte estabilizado. Direita Pro 065, programa estabilizado, 3-1-7-0. Controle da ciência que o Vitor Kilo Delta é voo de onda? Ativo o Vitor Kilo Delta, se eu estou voando na Pro 060, que coincide com a Pro de Paris, assim que se eu... Se tiver visual, o seu cancele e prossegue visual para a pista no teste, correto? Ok, está ciente das informações, Vitor Kilo Delta. Já tem 2 mil pés, o Vitor Kilo Delta. É, tem 2 mil, Vitor Kilo Delta. O Kilo Delta completa direito na proa 075. Direita 075, Kilo Delta. Kilo Delta. O Kilo Delta tem sido autorizado até 2 mil pés. 2 mil pés. Silo Delta Pro autorizada foi a 075. Eu estou mantendo a 090. 075. Lance, American 230. America 230, go ahead. Boa noite, American 230, looking for clearance to Miami, please. Confirm. American 230, clearance to Miami on request, please. America 230, 1 minute, copy. Ready? Silo Delta completa direita na proa 090. Direita 090. 3170 estabilizado em ALS 6-Train. 3170 completa com a torre 1195, bom ponto. 395, bom trabalho. Site Hotel 3170, está estabilizado em X-Train. 3170, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 7 nós. Deu em pouso no zero, tá, 3170. Visual propõe modificação, Vitor, Silo Delta. O Silo Delta, regras modificadas 0402. Desde condições visuais para o 1500 pés, ele está na proa da rotatória, reporta visual. Delta. Visual com 17, Vitor Silo Delta. Torre 1195, bom pouso, Vitor Silo Delta. Obrigado, bom trabalho, senhora. Torre, boa noite, Mapatango, Vitor Silo Delta. Vitor Silo Delta, autorizado final da 17, informe final da 17, baixado e travado. Delta. 2310 Solo ao 03, libera a direita, táxi autorizado via Alfa, Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3 fica atento aos sinalizadores e a produção prevista é a 3, Romeu. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3 para 3, Romeu previsto. Atento aos sinalizadores via Alfa. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 60 graus, 612 nós. Qual pátio? Pegada vai, é. Sente, livre pouso, Vitor Kilo Delta. Delta. Flight 230, ready to copy. Clear Miami, flight level 360, takeoff 10, left turn. Momo de Pátria em Nenim Transition. November, Echo November em Jamaica. Via Up Zulu 20 until Tango Romeo Sierra after flight plan route. Skok 5432, Salvador de Pátria 120 decimal 8. American 230 Spirit, flight level 360, runway 10, left turn, Momo departure, Nenim Transition, Up Zulu 20, Tango Romeo Sierra as filed. Skok 5432 and departure on 120 decimal 8. 5432, Skok, America 230. Affirmative, 5432, American 230, my southern accent. With the back on right, report for startup and 2, gate 11. Roger. Report for startup and push gate 11, America 230. American 230, Roger. Então 3170, na escuta. América 230, que estará apenas Pulse Gate 111, Sport 4 Texas. Sport 4 Texas, American 230, we'll call you when ready for startup and push. Roger. Kilo Delta, solo ao 08, liberando próximo à direita, a estação na frequência livre. Salvador, muito bom dia, TAM, Mike Hotel X-Ray. Mike Hotel X-Ray da TAM, prossiga. Hotel X-Ray, autorização para reboque da remota 13 do Pachorro até a posição 9 do Pachorro. Autorizado, remota 13 do Pachorro até o gate 09 do Pachorro, reporte com TEC. Ok, reporte com TEC, Mike Hotel X-Ray. Saudação, mais da Sérgio, foi parqueado na Ponte Nova, obrigado, bom dia. Thank you, bom dia. American, 230, go ahead. Here to push back and stand up, call for taxi. Tom American, 230 radio taxi, information Charlie. Rebecca 230, ground 121.1. Ground America 230, ready taxi with information. América 230, clear taxi to holding point, VMA Pro India holding point, contact the tower, 118.95, QNH 1014. 1014, holding point, 3rd ground, good morning, go 1192, request AC clearance to Mississippi. Go 1192, Delta information, clear Recife, flight level 370, takeoff 10, left turn, Pucca Departure, Aru transition, after flight plan route, Skok 5434, Salvador Departure 120.8. We're going to Recife flight level 370, takeoff runway 10. Pucca and Aru transition, call code 5434, Department Control 120.8, go 1192. Go 1192, after departure left turn. And we will turn left after departure, go 1192. Please, correct, I posso passar a Pucca gate 04. I will report to Brad and go 1192. Solo Salvador na disputa do Mike Zulu Tango. Mike Zulu Golf, prossiga. Solicitação de reboque da posição